confronta, favor proporcionar a espessura da letra na conta. Vivo o sentido profundo, restante puro dos sonhos na fenda. O primeiro e segundo que renda se arrenda, o resto sentido em centavos iniciais. Dependo de outros na ronda, tá rindo de quê? No fim da cara de guarda, espera a banda passar, tentando coisa de amor pra que acenda. Embora logo é cedo demais pra merenda que responda. Os princípios ideais na linda melodia do tema que compus na quitanda da rua à frente me traz. Lembranças que deixei de lado por outro não. Como mesmo que eu me escondo, encontro-me em paz. Me interessa meu menino pés. Me pus onde estou porque quis. Vou mandar meu cais, a TV de sexo. Não adianta de porra nenhuma estando. Mas troco de quem dá mais pelo panda. E se dependa de empaná-lo, puni-lo, esteja boa vontade de profissionais e renome. Não se anime tanto, minha rima não tá à venda. Pra olhos nus na sombra, o que foi o Magic do Nice? Talvez apenas, quem sabe, ser capaz na hora das cenas. Somos ensinados quando tudo acabe. Verá as cenas, enfim, van, pá. 40 anos de praia, até suas centenas e milhares experimentais. Nasce o craft, tem fibra na mix, entre batimentos, habilidade, dá-lhe motivo pra que se engabe, fraco. Vem busca e distinto pela ignorância, resistência, resume meu estúdio, tranquilo, sendo abreviado como lábio.